Muito está na altura em que a empresa decide não renovar contratos a prazo. Desde outubro já foram mais de 50 os operários que deixaram de trabalhar para a Hutchinson, em Porto Alegre. A empresa, parte do gigante petrolífero francês Total, tem 3 unidades de produção no nosso país, 2 das quais no distrito, uma em Porto Alegre, a outra em Campo Maior. As denúncias surgiram há pouco tempo. Partiram do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que em requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho levanta várias questões. Prendem-se, sobretudo, com reduções de pessoal e casos de falta de higiene e segurança no trabalho. José Vaz, da Comissão de Trabalhadores da Hutchinson de Porto Alegre e delegado do Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviço, afirma conhecer casos de represálias contra os trabalhadores que falam demais. A perseguição efetiva há. Há naquela fábrica a vários trabalhadores que falam demais, não é? E, embora tenham razão, mas quem falar demais ali está a ser perseguido. Isso é verdade. E como consequências é que daí advém consequências para estes trabalhadores que têm falado demais, como acabou de me dizer agora? Desde serem mudados para categorias que não têm nada a ver com a categoria deles, de andarem. E serem mesmo perseguidos até à exaustão para ver se eles vão embora. Ao ponto de se irem embora? É a intenção, tem sido essa. E diga uma coisa, tem acontecido com muita frequência? Os trabalhadores chegarem a esse ponto de se irem embora? Tem acontecido com alguma frequência. A questão também é familiar para o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins. José Simões, do CIMA, exemplifica com o caso de uma delegada sindical que diz ter sido perseguida. Poderíamos dizer assim aos trabalhadores também, por exemplo, um trabalhador ou uma trabalhadora que está lá e que não faz alguma coisa que eles não é de acordo com eles, como têm os contratos, mandam embora. Olha, aconteceu recentemente com uma das nossas delegadas, era uma das melhores trabalhadoras da empresa, mas porque ela aceitou a ser delegada sindical, acabaram com o contrato e mandaram embora. Perseguição por parte da administração da empresa, portanto. Por parte da administração da empresa, claro, que embora ela estivesse de contrato, mas isto não pode ser de maneira nenhuma, e daí a razão do nosso combate, e penso que toda a gente tem que estar, portanto, atento a estas situações, dado a gravidade que está a passar pelo país fora. José Vaz aponta também o dedo à Inspeção-Geral do Trabalho de Porto Alegre. Diz o representante da Comissão de Trabalhadores que a Inspeção-Geral do Trabalho tem ignorado repetidamente caixas dos operários. A Inspeção Geral do Trabalho, pelo menos, tem andado a patinar muito em seco. Tem andado a patinar em seco porque nós temos tido várias situações que apresentamos à Inspeção Geral do Trabalho e nunca têm resposta, ou então ignoram a situação de uma tal maneira. Tivemos um processo que, numa época que tivemos muitas acidentes de trabalho, a Inspeção-Geral ignorou de uma forma tal que nunca... Em que altura é que isso foi? Sensivelmente, recorda-se? No princípio de 2006 até... E há outras situações que trabalhadores vêm à Inspeção de Trabalho e simplesmente são ignorados. José Simões, do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, corrobora as acusações contra a Inspeção-Geral do Trabalho, acusando-a de negligência. De facto, a Inspeção de Trabalho em Porto Alegre tem funcionado muito mal ao longo destes anos. Muito mal, muito mal, muito mal. E tem dado cobertura, ou fecha os olhos, de facto, a muitas coisas que, de facto, portanto, não se pode, não nem tem firmeza. Mas, tanto inclusivamente a falta de respeito por os delegados sindicais, pelos diretores sindicais, pelos trabalhadores propriamente em geral, isto tem sido uma constante. Em relação à questão das horas, inclusivamente havia trabalhadores que estavam a trabalhar meia hora a mais e foi sempre recusado. A delegada regional da Inspeção-Geral de Trabalho de Porto Alegre contrapõe argumentos e diz que não foi comunicada à IGT qualquer caso de perseguição de dirigentes sindicais. Maria Adelaide Russo reconhece, contudo, que a questão da Hutchinson é delicada e que há irregularidades na fábrica, mas afirma que está a fazer tudo o que pode para inverter a situação. A IGT tem acompanhado desde sempre a situação laboral, por vezes complexa, diga-se a bonita verdade, na empresa Hutchinson. É perfeitamente legítimo que os sindicatos queiram sempre mais na defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores. Mas as coisas são como são, e a delegação da IGT de Porto Alegre tem feito o que está ao seu alcance e, por vezes, mais do que lhe possa ser humanamente exigível. Posso-vos dizer que, sistematicamente, a IGT de Porto Alegre é chamada a intervir na empresa em causa e nunca deixou de atuar em conformidade e de aplicar sanções sempre que a lei não está a ser cumprida. Temos tido toda uma panóplia de intervenções inspectivas, que passam por alterações de categorias de trabalhadores, trabalho temporário, problemas com disponibilização de salas para reunião da comissão sindical, salários, higiene e segurança, transferências de postos de trabalho, contratos a termo, férias, feriados, faltas, eleições de representantes de trabalhadores, etc, etc, etc. Há também toda uma parte não visível da nossa atuação, que se traduz em reuniões constantes com os delegados sindicais, comissão de trabalhadores e representantes das empresas, e isso são factos que as pessoas envolvidas não poderão desmentir. A Hutchinson, que hoje emprega na cidade cerca de 240 pessoas, prescindiu de mais de 50 desde outubro. A Rádio Porto Alegre falou com um trabalhador que viu os seus serviços dispensados. Apesar de ter contrato até ao próximo mês de dezembro, a administração, que aliás lhe continua a pagar, convidou a tirar férias até ao final do ano. O operário, que prefere não ser identificado pelo nome, diz que conhece outros casos semelhantes. Eu acho que a dispensa de pessoal já não é a primeira vez que acontece. E até que a primeira vez que isto se passou, houve pessoas que tiveram a informação, houve pessoas que foram postas a mexer, entretanto a fábrica recebeu mais umas encomendas, foi ver dessas pessoas e passado 2-3 meses mandarem-nos embora. A gente somos pessoas humanas iguais uns aos outros e não estamos espalhados para o seu diretor lá dos recursos humanos andar a brincar com as pessoas. O mesmo operário diz que o clima dentro da fábrica é tenso e que não faz questão de voltar. A administração da Hutchinson não quis, entretanto, comentar nenhuma destas questões. Falar de reduções de pessoal em fábricas de Porto Alegre é assunto delicado. Depois da Lanifícios, é Johnson Controls que tem data marcada para fechar. Recentemente, o Tribunal de Porto Alegre decretou também a insolvência da Corticeira Robinson. As certezas essas convergem num ponto, a de que ninguém quer continuar a ouvir falar de precariedade no local de trabalho e muito menos de fábricas que fecham e arrastam para o desemprego centenas de trabalhadores.